3197, chame Recife 1251. 251, tá 3197. 866, autoriza DLS 1904 no 4. Ele 14, LS 1866. Dona Torre, 198, decimal 95. 1895, no 866. Torre Salvador, muito boa noite. Eu vou no 866, 3 milhas para Simbra, ILS da 10, avistando, gol no 866. Boa noite, 866, boa noite. Ajuste no 0 no 4, vento 130 graus, 08 nós. Autorizado pouso, pista 10. Livre pouso 10, com 1014 no 866. Boa noite, 9099, Quebec confere com fins autorizados nível 360, via roda do plano de voo, pista 10, primeira curva direita, subida arbor, transição elefa, 5126, transponder, controle no 208. Sente, chame pronto, gol no 099. Salvador, boa noite. Boa, 705. Está na posição 2, quente da informação Quebec, para a atualização de tráfego da Leão. Caio Leda Irume, guarde cópia no 1705. Caio Leda Irume, está na guarda. É o solo voltando. O transporte é 5123. Bruno 866 no solo aos 1-2, libera a direita, chama solo 121 no decimal 9. Libera a direita, 219 ao solo, obrigado. Salvador, voo 1866, livrou. 1866, táxi via Alfa, atento ao follow me, reporte antes da Juliette. Atento ao follow via Alfa, reporte antes da Juliette, voo 8866. É, para seguir o aeronave, fala, né? Desviar um pouco à direita, é isso? Desconheço o local posicionamento do buraco aí, de onde estão fazendo a obra, ok? Só foi orientado pela infraero a orientar as aeronaves a seguir o veículo polo. Ah, tá legal. Então vou seguir as instruções dele. É isso aí, obrigado. Juliette, voo 1866. Posição 4. Posição 4, certo. Fala, Golan 705. Prossiga. Já tem a nossa autorização? Afirmo, na 705 Galeão, nível 360, autorizado via rota do plano de voo, pista 10, primeira curva direita, da Euleda Irumi, 5125 no transponder, controle 208. Autorizado 360 para o Galeão, conforme a rota do plano de voo, roda 10 com primeira curva direita, saída da Euleda Irumi, 5125 é o transponder, 1208, controle do voo na 705. Correto, botão 2. Deixa eu chamar. Tá certo, obrigado. Controle Salvador. Tá falando obrigado. Dali Romeu e Juliette, mantém ainda a escuta do controle Salvador por mais 10 minutos. Caso de falha, após 10 minutos, chama o controle Aracaju em 1203. Não autorizar o Simtec. Boa noite, voo 1168. O Nuno 68, voo Duna, desça 2000 pés, ajuste no 0 no 4. Duna 2000 pés, 1014. Confirma a altitude atualizada? 2000 pés, 1-0 no 4. 2000 pés, 1014. Voo 1168. Sachs, 1099, seu ambiente 184, 3 horas. Alternado? Seu pina. Sachs autorizado até o ponto de espera da 90 via Índia, torre 1295, 1014, bom voo. Índia 1295, obrigado, uma boa semana. Papa 084, fly heading to the position, clear to send 2000 feet, unit 1014. 1014 to the position. Boa noite. 099, boa noite. Autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 120 graus, 089. Autorizado a alinhar e decolar, voo 1099. Charlie, Romeu e Juliette, controle. Serviço radar encerrado, chame o controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. Olá, boa noite, 705, na posição break. Para o feedback em treinamento. Na 705, autorizado, champanhe. Já chamou o impacto, não, 0099, decolado aos 3-1. Chama agora o controle 120.8, tem um bom voo. Obrigado, uma boa noite. O 099. 099, boa noite. Rona 099, contato radar, sua para o 360, Fed Arbor. 360, Arbor 1099. O Gol na 099 pode voar Arbor? Ou Elefant? Patrulha 099? Gol 099, inicialmente mantém a saída, aguarde Elefant. Agora 705, está pronto para o táxi, com 3 horas e 40 minutos de autonomia, alterna Guarulhos, Montevideo 158. Utilizador, tem o Capavista, vou no 168. 340, sente, a direita vem a Índia, 1895, 1013, corrige 1014, bom voo. Sente, direita vem a Índia, atmosfera 1295, ajuste 1014, 1705. Bruno 099, voa Elefa. Elefa 099, já. Boa, Salvador, boa noite. No 705, faça um ponto de espera, pronto. Bruno 705, boa noite. Mantenha um ponto de espera. Boeing da companhia, marcador externo agora, final da pista 1-0. Corre Salvador, boa noite, gol no 168. Gol no 168, boa noite, tráfego já avistado, tem livre pouso, pistão 1-0, vento 1-30 graus, 079. Tem livre pouso 1-0, gol no 168. Controle ligou 1099, passa 1050. Gente, confere. Após o Boeing da companhia na curtíssima linha e manter, cabeceirão no zero. Então, após o Boeing da o 1099, Recife 1288, alterna 1260. 1288, 1260, obrigado, boa noite. Direita 1219, voo no 1968. Solo, boa noite, voo 1168, livrando o telefone. 1168, parte via Alfa, tenta ao Follow, me reporta antes da Juliette. Aceita o Follow, me reportará antes da Juliette. Livre decolagem da 10, vento 120 graus, 0992. Livre decolagem, igual a 705. Confirma, we are clear for the approach, we're going to fly the right spot. Final report established on the localizer. Yeah, call the localizer, the right. Roma 084, complete final call Tower 1, 18.195. Tower 95, Cruzeiro, controle 120, decimal 8, tem um bom voo? 208, 1705, obrigado, vamos trabalhar. Fala da El, Lenny Rumi. Foram 705, contato radar, sino para o 360, saída da El. 360 da El, 705. Antes da Juliette, voo 1968. Voo 1968, Juliette, portão 07. E a Juliette, portão 07. Land, runway 10. Land, runway 10, Europa 08. 0084 on the ground at 4-5. Turn your right on taxiway Fox and call ground 121, the small niner. Fox 19, Robert 084, good evening. This is Salvador Brown. My information has a work in progress on taxiway Alpha, then you have to taxi via Echo, and then on holding short taxiway Echo, contact tower again to taxi via runway 28. Hold short Echo and contact tower to taxi tower. Alpha 084, correction, taxi now via Echo and then runway, call me on taxiway Delta. Taxi Echo, runway 28 until taxiway Delta. Copy, Echo, runway 28, next is Delta, Europa 084, call you and next is Delta. Safer. Bom voo. 351-3325, boa. 1-2-5-1, 125-1. 5-1, boa. 3-1-2-3-6-2, identificação autorizada, chegada a Mari, desça até o 050. Chegada a Mari, 050, 0. Wave again, Delta, Europa 084. Roger, Europa 084, now taxi via Alpha, Juliet, Gate 1-1. Alpha, Juliet 1-1, Então 3662 desce via para 2000, ajuste na 014. Via para 2000, com 1014, já 3662. Salvador, voo 2043, para autorização Guarulhos, paciente da Quebec. Ok, voo 2043, autorizado, Guarulhos, 360, nível, via Pesulu 10, de Taubaté, decolagem da 10, saída da EL, transição Motiva, o controle 120-8, o transponder 5141. Autorizado Guarulhos, 360, Upper Zulu 10. Pós, Taubaté. Decola da 10, saída da EL, transição Motiba. Controle, Salvador 1208, transponda 5141. Voo 2043. Está correto, voo 2043, chame para o push, acionamento. Chamará para o push-deck acionamento. Mike Romeu Alfa, já ingressou na CTR? É, reporta ingressando na CTR o Mike Romeu Alfa. Ainda sem contato radar com o Mike Romeu Alfa. Então, 3662, está livre LS, já passou o localizador. 3662, para o localizador, já 3662. prossiga. O Mike Romeo Alfa tá mantendo 500 pés? Gente, 500 pés, o ajuste chamou 014, reporta no farol da barra. Papapapá, uniforme Tango Charlie, aciona identificação, autorizada a chegada Mari, desça e mantenha o nível 050. No localizador da 3662. É um 3662, completa final, torre, 1895. 1895. Salvador, boa noite, hotel 3662, estabilizado no LR, não no zero. Hotel 3662, boa noite, tráfego avistado, vento 120 graus, 08 nós, autorizado pouso, pistão no zero. Autorizado pouso, pistão no zero, hotel 3662.